Eu sei que elas querem ver na noite, porque eu chego e arraso e você vê. Eu tenho estilo no meu carro todo fumê. Eu sei que elas querem se envolver. Eu sei que elas querem ver na noite, porque eu chego e arraso e você vê. Eu tenho estilo no meu carro todo fumê. Eu sei que elas querem se envolver. Eu vou entrar no clube, pague o meu cachê. Você fica de cara com o meu rolê. Eu chego, tumulto, tiro o óculos. Tenho elas toda hora tipo mágico. Pela rua eu adoro. Quando beija o meu corpo eu me amarro. Vem na lista quem vai ser o próximo rolê. Eu vi que na rua você tem que ter. Pra entrar na minha nave tem que ter o dom. A madame e a feira vai curtir o som. O convite pra entrar não fique fora não. Cê tá na VIP, chega aí, agora é curtição. Agora é curtição. Elas querem ver na noite, porque eu chego e arraso e você vê. Eu tenho estilo no meu carro todo fumê. Eu sei que elas querem se envolver. Eu sei que elas querem ver na noite, porque eu chego e arraso e você vê. Eu tenho estilo no meu carro todo fumê. Eu sei que elas querem se envolver. Ligue, deposite algum milhão. De Hornet eu vou curtir o verão. O céu azulzão na BR é show. De táxi aéreo vai ter o do bom. Vai ver, vai ter complicação. Eu só quero ver azaração. Chamar de amor vem meu coração. Você quer, vem pra mim na disposição. Na porta do clube não tem ninguém. Não me chame até logo, eu tumultuei. Ela diz que quer house, tome Red Bull. Fique bem à vontade, eu quero vê-la nu. Sou insista, bem, eu quero vê-la bem. Você quer, vem pra mim, pode vir, neném. Água doce pra curar, ressaca do outro dia. Tô por aí novamente pra quem não queria. Eu sei que elas querem ver na noite, porque eu chego e arraso e você vê. Eu tenho estilo no meu carro todo fumê. Eu sei que elas querem se envolver. Eu sei que elas querem ver na noite, porque eu chego e arraso e você vê. Eu tenho estilo no meu carro todo fumê. Eu sei que elas querem se envolver. Dirijo o meu carro tipo um barão. Pra você ver da onde eu vim eu não podia não. Por isso eu quero tudo que não pude ter. Então pode ficar puto quando você vê. Você sabe muito bem que eu não vou parar. Tô na pista por aí mudando a cara. Eu quero mudar como você fez. Também quero desfilar de Audi A3. Eu sei que posso e você pode também. Então venha comigo na bola da vez. Eu quero te convidar, vem ver. Pode chegar e tumultuar, vem ver. Se tá na paz então pode ficar, vem ver. É tudo nosso, é só se envolver. Eu sei que elas querem ver na noite, porque eu chego e arraso e você vê. Eu tenho estilo no meu carro todo fumê. Eu sei que elas querem se envolver.